vez, uma saudade veio me apertar pra saber. Pense bem, vai querer me guardar ou me esquecer? E me fez pensar que tudo que passou, passou de uma vez, outra vez. Nem pensar. Amor é mesmo assim, saudade. Pense bem, pense se já viu alguém que amou, não sofreu e não sentiu saudade, se disse que não mentiu. É, mentiu saudade. Amor de vez. Saudade veio me apertar pra saber. Pense bem, vai querer me guardar ou me esquecer? E me fez pensar que tudo que passou, passou de uma vez, outra vez. Só se for pra chorar. Então respondi, o amor é mesmo assim, saudade, pense bem. Pense bem, além. Pense se já viu alguém que amou, não sofreu e não sentiu saudade, se disse que não mentiu. Música é brinquedo.